nous se trouhi. Me raiva flui, me fez levantar, me ri. Eles estão mais pra pode pô, e querem gritar pode pá. Ah, me ri. Príncipe de gueto, filho de Maria, comporta. Ah, me ri. A chama longo, isso realmente importa. Bonito, esperto, com a cara de mal criado, vagabundo. Ranco do peito as palavras que pesa junto. Pra contribuir nos corre que dripa até bola. Resistência pelo que acredita de fibra quilombola. Não é de brincar de ser moda, qualquer um se consagra. Tão verdadeiros quanto efeito de Viagra. Canela magra, motivo de sarro pra uns acomodado. Que graça tem fumar charuto apagado. Subestimou tubaína que suco. Vai dar até dó, qual ponto cês achou que Chaves não ia pra Capuco? Luto por reparo nas cláusulas. Os homens se encosta e vale um quilo de bosta. Eles são TV a válvula. Sem precisar dos vermes pra ferreno. A prova disso é nós matar eles do flow. Sem treino, brincam de príncipe pra chá fofo. Não vi um querer o nome desse crescendo em castelo de pau a pique morro. Ah! Me ri, eu fiz outro ri. Minha raiva flui, me fez levantar. Me ri, eles estão mais pra pode pô. Me querem gritar pode pá. Ah, me ri. Príncipe de gueto, filho de Maria, comporta. Ah, me ri. Achei maluco, isso realmente importa. Era eu, pretinho, vendo tudo do lado de fora. Dali se criou que encontraria a vida. Que explico agora, passo o amor pra plateia igual Frank Sinatra. Mas se preciso direto na ideia igual funk do Cato. Original, pesadão igual inox. Não swing no flow, que eu rimo mudo, quer fazer beatbox. Não pode voz crescer igual cabelo. Deve ser doído bater palma com dor de cotovelo. E eu vejo várias profecias. Sem dar boi pra esses caras com complexo de messias. Choro de barriga cheia, não são na veia, não tão ligado. Que boi que no barbe aleijado, do gueto pro mundo. Sente, passei rente, dali faltou tudo pra virar bandido. Fui de crente, ligeiro com essas caí tudo. Mas e onde tem piranha, nós bebe água de canuto. Contrariando a estatística.